isso aí. Vamos finalizando aqui. Muito obrigado. Queria convidar a professora Flaviana aqui Sampaio para apresentar aqui aos colegas. Tchau, Aline. Amo vocês. Tchau, Saulo. Tchau, Tacli. Parabéns aí pela oficina. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Massa. Que energia massa, velho. Aqui. Now, I want to present you formally my great friends, the great teacher that made this possible. Her name is Flaviana Sampaio. So, aqui é Flaviana Sampaio. Cadê a câmera? Tá aqui. Obrigado. So, aqui é Flaviana Sampaio. Quer falar um pouquinho com o pessoal aí? Bernd, que você conheceu ontem, né, por telefone, Bernd. Aqui é o Matias, grande amigo de Salvador. Aqui é o Robert, do Canadá. E o Turco, o Rock Tribe, não tá aparecendo aqui. Essa aqui é a Flaviana Sampaio, que fez essa oficina aqui, realmente pioneira no mundo aqui. Thank you guys for joining us. I hope you had a good time. I'm gonna briefly talk about who I'm doing this great job. Jarbas, he was over 2 days working with my students. And Carol, she's also a professor. And she was with us. And I have great students, 5 in particular, they were helping me over this event. I'm gonna tell their names. Marcos Cruz, Humber de Costa, Laena Leite, Vilma Carmo, Thiago Alves e Gabriela Macedo. Thank you so much for doing this work with us. Also, I have to thank my colleagues from the dance course as well, drama course. And I hope to see you again. Obrigada, pessoal. Tava cumprimentando o pessoal aqui primeiro, mas de verdade, sou muito grata. Acho que vocês entendem nomes, né? É muito difícil a gente conseguir propor uma atividade, principalmente com convidados, e eu não faria isso só, a gente não faz nada só, né? Então, muito obrigada. Não soltem as mãos uns dos outros e as minhas. E vamos fazer dança, vamos fazer arte, vamos ser felizes. Vamos! Beijo, boa noite. Bye, bye. É isso aí. Pode mostrar o público. Então, vamos mandar uma energia boa aí pra Canadá, Turquia. Paz no mundo, meu irmão. Muito obrigado, viu, amiga? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Many thanks, bro. A foto, let's make a picture. Vamos fazer uma foto com eles ali, ó. Todo mundo. Bora. Let's make a picture, the final picture here. And...